Uma coisa não é meio de Deus. Ou a coisa é inteira de Deus, ou ela é inteira do diabo. Então, para você operar os dons do Espírito, você tem que estar liberto de toda essa imundícia que nós falamos que está lá em Efésios 4:31. Aí você opera nesses dons. O primeiro dom, então, é esse, o dom de profecia. Vamos a ele. Então, você não pode confundir o que profetiza com a profecia. O que profetiza proclama alguma coisa. E diz a Bíblia que ele proclama, lá em 1 Coríntios 14, fala que ele proclama para exortação, edificação ou consolação. Certo? Edificação, exortação e consolação. Então, a profecia proclama alguma coisa. Agora, o profeta, ele não proclama. Ele prediz alguma coisa. Então, quando você está predizendo alguma coisa, você não está exortando, não está consolando e não está edificando, embora que indiretamente esteja, porque você está construindo para o futuro alguma coisa. Mas o profeta difere do dom de profetizar, embora possa o profeta ser usado também na operação deste dom. Então, a grande diferença do dom de profecia para o profeta está aí, porque o profeta, ou seja, no original, ele vai estar, a profecia vai exortar. No original, exortar significa chamar para perto de Deus. Muitas pessoas acham que exortar é uma coisa que é um castigo. Pelo contrário, é Deus, né, trazendo para perto de si. Exortar é você adequar o foco. Na verdade, quando alguém está predizendo, não está chamando para perto de Deus, está mostrando algo que para o futuro Deus quer realizar e vai fazer. Então, não confunda o profeta com o dom de profecia. Pode acontecer de alguém operar nesse dom não sendo profeta, ou pode ser sendo profeta. O segundo dom é variedade de línguas, que é uma expressão vocal, mediante o Espírito Santo, em línguas não compreendidas ou não aprendidas por quem está falando. E não necessariamente entendidas também por quem está ouvindo. Mas alguma coisa está sinalizando no reino do Espírito pelo dom de línguas, que é muito usado quando você está em batalha espiritual, porque Satanás não entende. Também não entende. Ele não é onisciente. Então, ele não tem toda a ciência, ele não entende. Ter que orar não é uma coisa assim correta que a gente falar, porque a Bíblia fala para a gente orar sem cessar. Então, a gente tem que estar em constante oração. A pessoa, quando é o canal de uma profecia para predizer, ela não vai ter dúvida. E se ela tiver, ela pode consultar o Senhor e ter sinais claros de que aquilo procede de Deus e não de outra fonte. Mas ter que orar para ministrar uma profecia vai ser de situação para situação. O Espírito pode incomodar um profeta ou alguém com o dom de profetizar a falar, a proferir alguma coisa e aquilo não ser algo que ele aceite, portanto, ele pode frear. Qualquer um de nós pode impedir o Espírito de Deus de agir. Qualquer um pode. Mas você vai ver que depois, quando a gente continuar, tem muitas pessoas que confundem os três dons da expressão vocal, que é palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e profecia. Existe uma diferença muito pequena, porque a palavra de conhecimento e a palavra de sabedoria se parecem muito com a profecia. Nós vamos distinguir isso na próxima vez, que não dá para eu abrir aqui agora. Muito juntas. E o problema é que vai acontecer individualmente. Às vezes você está numa reunião e alguém pode ser levantado pelo Espírito com profecia, outro com palavra de sabedoria e outro com palavra de conhecimento, ao mesmo tempo, e muita gente não vai estar entendendo nada, mas está operando os três dons ao mesmo tempo, rapidamente Deus está controlando uma situação momentânea, revelando algo do momento, revelando algo do futuro, esclarecendo. Pode acontecer assim que você quase não consegue discernir a diferença. Por isso que eu estou dizendo, é muito parecido. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte: é possível que eu nem consiga explicar a todos por um motivo muito simples. A Bíblia fala que o Espírito dá particularmente a cada um. Então nem todos vão operar entendendo o que está acontecendo. O que nós não podemos é ignorar os dons. Mas haverão pessoas que terão chamados específicos para momentos específicos de trazer a toda a igreja a identidade do que está acontecendo. Por isso que Paulo fala, olha, são todos apóstolos? Todos mestres? Falando de chamados. Depois ele fala, todos discernem espírito? Aí ele está falando de dons. Então, no corpo, existem o tempo todo pessoas úteis sendo utilizadas com um propósito específico. Você vai ver que um propósito comum, um propósito que abençoa a todos. Uma forma de você identificar se algo vem do Espírito de Deus ou não é você ver, aquilo tem um propósito comum de bênção. Porque o texto fala, 1 Coríntios fala assim, visando um propósito comum. Se não visa um propósito comum, você de cara sabe, não está nem nos 9 dons, nem está nos 5 ministérios, nem nenhuma das coisas que é de Deus. Você já retirou, falou assim, está claro para todo mundo que isso não vem de Deus. Não quer dizer que não vamos receber a pessoa com amor. Porque, veja bem, o tempo todo todos vão sendo úteis. A Bíblia diz, o texto que eu acho mais lindo que Paulo explica isso é quando ele diz, não diga os olhos, não preciso dos ouvidos, né? Não diga a cabeça, não preciso dos pés. Quem é a cabeça? Cristo. Quem são os pés? Nós, a preparação do evangelho, né? Não é a preparação do evangelho? É a igreja. Então, a igreja são os pés. Não diga Jesus, não preciso da igreja. Olha que coisa tremenda. Não diga Jesus, não preciso da igreja. É o que Paulo está dizendo. Isso é forte demais. Jesus precisa de um... Ele não tem um corpo na terra. Então, para atuar, para operar, ele precisa de autorização de quem tem legalidade de operar na terra. Quem é? O corpo dele é a igreja. Ele deu o mundo aos filhos dos homens. Então, só filhos dos homens podem operar. Ele precisa, não diga Jesus, não preciso da igreja. Ele precisa. Nós vamos ter um momento de oração. Nós podemos nos lembrar aqui facilmente de alguns pontos muito estratégicos. Primeiro, nós não conseguimos caminhar se não formos guiados pelo Espírito Santo. Precisamos entender isso na nossa vida. Eu preciso ser guiado pelo Espírito Santo. Vimos e estudamos também que para que eu seja cheio do Espírito Santo e Ele possa me guiar, eu preciso ir me esvaziando de tudo que há em mim. Nós vimos 5 coisas que são coisas que podemos chamar de normais entre nós. Porém, não são normais, são anormais. Mas como são constantes, a gente acaba achando que são normais. Para muita gente, gritaria é algo normal em casa. Ira, rancor, cólera. São coisas que nós vimos que impedem o Espírito Santo de agir livremente na nossa vida. Vimos lá em Gálatas, as obras da carne impedem o Espírito Santo de agir. Muitas pessoas querem buscar as coisas de Deus, mas não começam primeiro com uma mudança pessoal. Muitas pessoas não entendem por que, que Deus não faz isso, não faz aquilo, por que, que ainda não aconteceu isso, não aconteceu aquilo. Nós vimos hoje que o mundo espiritual governa todas as coisas no mundo físico. E se não for o Espírito de Deus, será o império das trevas. E se o Espírito de Deus puder agir, se tiver liberdade, nós vamos experimentando a manifestação do seu poder. Vamos experimentando a manifestação destes dons, que é para o cumprimento do propósito de Deus na nossa vida, no meio da igreja. São coisas preciosas, importantes. Domingo que vem, nós vamos estudar então com Geraldo mais profundamente a continuidade dos 9 dons. Mas nós precisamos entender algo hoje. Eu quero os dons. Como O Marconi ministrou semana passada, como eu ministrei no primeiro estudo desta série. O que o Senhor quer não é nos fazer os poderosos que dominam as coisas e sabem isso e sabem aquilo. O que Deus quer é nos dirigir nessa vida, é nos conduzir na expansão do reino. Os frutos do Espírito, como estudamos lá no primeiro programa, no primeiro estudo, são mais importantes do que os dons. Muitos estão buscando os dons, muitos se baseiam só nos dons, mas é o que vimos hoje aqui de novo. O Senhor quer gerar em nós frutos do Espírito. E o Espírito Santo só vai gerar frutos se nós nos esvaziarmos de algumas coisas que estão em nós. É um desafio nosso. Queremos entender sobre os dons, estamos buscando, é uma direção do Senhor, e começamos desta forma: Senhor, eu quero me esvaziar mais de tudo que há em mim e não pertence ao Senhor, porque eu quero que o Teu Espírito Santo tenha mais liberdade na minha vida, que o Senhor me encha completamente, e Senhor, tudo se manifeste na minha vida, os Teus frutos. Não me importa o quanto está me custando caro, não me importa o quanto está me doendo, o quanto está difícil a minha vida, o quanto, não me importa, isso é temporal. Eu não vou fazer disso o centro, eu não vou fazer disso a única coisa que me ocupa. Eu quero simplesmente deixar estas coisas da vida serem instrumentos pelos quais eu vou me esvaziando de mim mesmo, me enchendo do Espírito Santo, para que os frutos e estes dons que estamos estudando se manifestem para a glória do nome do Senhor, para a nossa edificação. Levante a sua voz e nesse momento ore ao Senhor assim: nós queremos, Senhor, nós precisamos, mostra a cada um de nós quais são as questões pessoais, do que é que nós estamos cheios, Senhor, e precisamos nos esvaziar. Quais palavras saem da nossa boca, quais pensamentos inundam nossa mente, quais sentimentos estão consolidados na nossa alma como uma fortaleza. Quais são as coisas, Deus, que o Senhor quer trabalhar em nós? Em nome de Jesus, nós colocamos nossa vida diante do Senhor. Nos interessa saber, está sendo, Senhor, tão proveitoso, está alimentando o nosso espírito, está despertando o nosso interesse pelas Tuas coisas. Mas nós estamos entendendo que não é só conhecimento, é prática de nos esvaziarmos de tudo que não te pertence. Todo sentimento, todo pensamento, toda atitude, todo posicionamento, tudo aquilo que não te agrada, que te entristece, que apaga o teu espírito. E queremos nos encher do Senhor, nos encher do Senhor. Eu convido você, irmão, a levantar as suas mãos e levantar a sua voz. E juntos nós declararmos: vem, Espírito Santo, queremos ser como Tu és, Senhor. Vem, Espírito. Vem, Espírito. Faz morada permanente em meu ser. Vem, Espírito, sou teu templo preparado para o louvor. Purifica-me, Senhor, edifica-me, meu Deus, para a Tua honra serei. Purifica-me, Senhor, edifica-me, meu Deus, para Tua glória, Jesus.